do fantasma, uma amante, uma realização nauseante. A partir da morte de outro dia, outro rumor de sombra surgia. Sonhos não começam das mesmas alegrias, pois aqueles que amam não falam, aqueles que falam não amam. Meramente o inconsciente envolvido, aniquilação posterior de sentidos. O conhecido vazio e o não amor, a forma precisa de outra dor. É preciso criar uma realidade confiável, onde tudo amadurece e de repente o inevitável. Mas que isso seja o suficiente, meu bem, para causar o renascimento de alguém.